ser pequena e a alma enfraquecer. Quando o silêncio for o grito mais alto que sai do coração. Quando não